lugar, tá com nós também. Então pode pá, de onde cê vem, o que cê tem, quanto vale, cê conhece quem? Sem isso aqui, pode chegar, tá com nós também. Então pode pá. Na estica, pique pele de gato pra tamborim. 7-5-2, réplica de mocassim de branco, pai de santo. Limpinho, vagabundo, vaidoso até o fim. De blim, blim, brilha mais que o blim, blim. Junto o dream team, enche o copo e faz tim, tim. Desde o tempo do Juliard, quando o DJ 1 fazia scratch numa garrade, eu já achava mil grau. Venego montando caixa de som, calçando lecheval. Jaco de ladrão, firmeza total. Ripa na feira e no Palmeiras vê James Brown. Meu, cê não faz ideia do que foi escutar Bebeu, o Branca, LJ, Blue e EDI. Fez pensar, caralho, quero ser isso aqui. Boné de couro com touro do Chicago Bulls. Vale ouro, eu vi estilo zona sul. Quente, cafita rodando num gradiente. Choque, sem saber que porra era hip hop. De domingo a domingo, pichinchando vinil na barraca. Era eu e o Pingo de outro mundo, tipo UFO. E atire a primeira pedra, quem nunca quis ser Nelson Triunfo. Cê vem, o que cê tem? Quanto vale? Cê conhece quem? Sem isso aqui, pode chegar, tá com nós também. Então pode pá, de onde cê vem? O que cê tem? Quanto vale? Cê conhece quem? Sem isso aqui, pode chegar, tá com nós também. Então pode pá. Parece que foi ontem, tava ali na Paranabi. Quieto no meu canto, vendo a história surgir. Molecão silencioso já, sem atrapalhar. Vendo a movimentação, dois de lá, dois de cá. O quanto eu aprendi, vou guardar privilégio. Já sabia mais que os moleque do colégio. Era fim dos 80, começo dos 90. Quem eu vi ali até hoje representa. Chega e cumprimenta, igual daquela vez. Cola aí, cocão, vem ouvir a rima que o menino fez. Passei de fase com louvor, progresso. Se a minha caminhada eu fiz valer sucesso. Rimei pra 10, pra 100, pra quase ninguém. Já ouvi alguém perguntar, esse aí é quem? Me apresentei, representei. Caminhei, fiz a mim e me levantei. Como diz o crioulo, só eu sei o que eu passei, então nem gastei. Quando ouvi falação, deixa, deixa. Quem não faz por onde é quem mais se queixa. Não vem pagar porque não tá em oferta. Nem acha que é chegar porque viu a porta aberta. Entendeu? Passageiro não pilota o bonde. Eu sei que eu tava lá e você tava onde? Cê vem, quem cê tem? Quanto vale, cê conhece quem? Sem isso aqui, pode chegar, tá com nós também. Então pode pá, de onde cê vem, quem cê tem? Quanto vale, cê conhece quem? Sem isso aqui, pode chegar, tá com nós também. Então pode pá. Aí, essa é pra todo mundo que colava nos bailinhos da Julita, ali na rua 2, tá ligado? A quermesse da rua 1, todo mundo que chegava junto, mano. Desde sei lá quando, mano, de miliano, tá ligado? Lete, os passinhos do Gucci, seu porra, todos os baloeiros da Vila Zilda, tá ligado? Toda rapaziada que se envolvia nos busão, ia pro ensaio do Morro da Casa Verde, mano. É desse jeito, tá ligado? A rua é nós e a cultura viva pra sempre. Paz! Fuck!